Olá, caros ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Eclipse Total aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para mais um fim de semana. Hoje não há entrevista, porque na passada semana, aliás, nesta semana tivemos, como já é aliás do conhecimento geral, problemas técnicos vários que deixaram a Antena Web fora do ar e, portanto, tal como era suposto, temos aqui o Mário Moita, mas hoje não vai acontecer assim. A edição de hoje vai trazer apenas artistas que passaram aqui pelo nosso Eclipse Total e vai ser mesmo por esta ordem, ou seja, pela ordem dos entrevistados. Ou seja, não por uma ordem, não por uma sequência musical lógica, digamos assim, mas sim porque dois em dois vamos conferir os primeiros 12 que pisaram, digamos assim, o palco do nosso Eclipse Total aqui no Canal 1. Foram mais de 12, também não foram muitos mais, é um facto, mas foram mais de 12 os que passaram por aqui. Vamos começar, por exemplo, o Joe Rodrigues com World Going Crazy. A música é de um penafidelense de rock alternativo que foi entrevistado pelo grupo Antena Web para o Eclipse Total no dia 4 de maio. Ele foi o primeiro entrevistado. Logo depois, a cantora Angel, que nada tem a ver com rock, mas sim com um popular português. A música chama-se Beijo de Amor e Paixão. A cantora Angel tem então trazido energias muito positivas e também as trouxe aqui ao grupo Antena Web na altura em que foi entrevistada. A entrevista foi para o ar no dia 11 de maio de 2013. Vamos conferir estas duas músicas. Abrem a edição de hoje do nosso Eclipse Total. e mais duas melodias. Nesta edição vamos continuar a descer ou a subir, como queiram, no nosso calendário e a ver os artistas que foram entrevistados. Por exemplo, no dia 25 de maio, os Metamorfose foram entrevistados pelo grupo Antena Web. Eles, sim, fizeram a sua entrevista. Ela foi gravada para o dia 18 de maio, mas devido a problemas técnicos, que na altura estavam a decorrer e bastantes, só no dia 25 desse mês é que foi possível a exibição dessa entrevista. Já agora aproveito para dizer que estou aqui a excluir as entrevistas que deviam ter ido para o ar no dia 28 de dezembro de 2012 e que só foram para o ar em maio de 2013, logo na primeira edição. Bom, vamos então ficar com a música dos Metamorfoses. Chama-se Sociedade Confusa. Escolhi esta música já foi lançada depois dessa entrevista, muito depois, aliás. O EP do Subway Records já saiu neste ano, 2014. Bem, há aqui algo muito especial para nós, que é a inclusão de parte dessa entrevista, portanto, num dos temas. Mas eu vou deixar aqui, precisamente, uma outra música, uma outra vertente não tão exposta, não tão... Não é que seja comercial, mas... Uma outra vertente do rap do hip-hop dos Metamorfose. Vou trazer aqui o tema Sociedade Confusa, que abre precisamente este EP. Não tem muito a ver com hip-hop, mas na semana seguinte, isto a 6... Aliás, 6 de junho, ou 7, agora estou um pouco confuso, passou aqui o cantor Nuno Rocha. Vamos conferir esta entrevista, aliás, vamos conferir esta música, Metade de Mim Ama-te. Foi um dos temas que passou naquela altura, quando entrevistamos o Nuno Rocha, e é então desta forma que seguimos na edição de hoje do nosso Eclipse Total, um pouco improvisada, mas a verdade é que foi mesmo quase à última da hora que se reuniram as condições para estar tudo a postos para o nosso regresso à atividade. Vamos à música, ouvintes. Ficamos para já com os Metamorfoses e o tema Sociedade Confusa. Controvérsia instalada contra a conversa marada. Confesso, eu tropeço nessa sociedade perturbada. Ao vivo e em direto, Braga, nós entramos e dizemos as verdades na cara sem medo. Desta pasta basta de fazer corrupção, propaganda falsa feita por mais um cabrão, um maior ladrão. Todos fogem sempre com o saco cheio, corres com o seu recheio, morres com o mesmo cheiro. É um assunto confusivo, confuso, confundido. É um lucro, é um fruto, onde o fruto é proibido, consumido, conseguido. Todos sabem que é fodido, é um vício, é um crime que não é punido. Todos veem, mas ninguém faz nada. Revolta de Braga, invadimos, entramos, partimos a puta da casa. Corruptos andam à paisana, bandidos, banidos à cabeçada. Sociedade perturbada, quem são? Sociedade confusa. Onde estão os direitos da comunidade? Onde vão os defensores dessa postura? Sociedade confusa, sem uma identidade. Manipulação, meu fãs. Sabotagem sem fuga. Corrupção do direito. Sociedade confusa. Esta sociedade confusa, sem posse nem postura, que esgota o estoque da sua estrutura. Sem posse, censura, esboço um só bloco de quem luta forte no suporte desta tuga. Mas nada muda. Uniforme sem cultura, conforme a denúncia sai à rua. Mostra-se a tua situação, sociedade que se afunda sem uma motivação. Quem são? E esses ladrões camuflados? Onde estão os milhões do Estado? Paralisado num barco sem rumo, fazendo contas à vida, pensando num futuro como uma fraude fiscal, social. Procuro uma base real em Portugal, neste mundo e neste mundo surreal. E quando descubro um futuro sem corte orçamental, quem são? Essa sociedade confusa. Onde a verdade não tem poder, vitalício motivo. Sem indício, onde o índice é o início da sua prestação, da prestação que é preciso. Manipulação, eu vejo. Deixo aqui uma questão, no estado sem confusão. Levado ao Supremo, condenado no veneno. Colocado bem de lado, deitado no governo. Procurado sem emprego, no fardo bem pequeno. Condenado e levado ao controle. sabotagem, corrupção, Portugal. E toda a gente sabe onde vão, e toda a gente vê onde estão, e toda a gente pergunta quem são. Essa sociedade confusa, onde estão os direitos da comunidade, onde vão os defensores dessa postura. Sociedade confusa sem uma identidade, manipulação eu vejo, sabotagem sem fuga, corrupção do direito. Sociedade confusa. Às vezes ainda sinto vontade de te ver. Sonho contigo até sem querer. É que o meu coração não quer entender. Que é melhor assim eu não te ter. Metade de mim ama-te e a outra não sabe o que fazer. Metade de mim adora-te e a outra não sabe o que fazer para ser feliz. Aí afasto-me e tento-me distrair. Não quero mais me repetir. É que o meu coração não sabe o que quer. Eu tenho medo do que pode acontecer. Metade de mim ama-te e a outra não sabe o que fazer. Metade de mim adora-te e a outra não sabe o que fazer para ser feliz. Metade de mim adora-te e a outra não sabe o que fazer. Metade de mim ama-te e a outra não sabe o que fazer. Metade de mim adora-te e a outra não sabe o que fazer para ser feliz. Metade de mim para ser feliz. E vamos seguindo com mais música nesta edição do nosso programa. Agora, para ouvir a voz de Cristiana Pereira. Foi entrevistada pela Antenweb logo depois, no dia 13 de... No dia 13 de junho. E a cantora estava aqui... Aliás, 22, assim está correto. Ela foi... Exatamente. Houve aqui uma pausa entre 25 de maio e... 15 de junho, e foi realmente foi no dia 15 de junho que foi então entrevistado o Nuno Rocha, e não no dia, nem no dia 6, nem no dia 13, nem nada. Foi no dia 15 de junho que o Nuno Rocha foi entrevistado. Já a cantora Cristiana Pereira foi entrevistada a 22 de junho desse mesmo ano. Andréa C., que nos vai cantar a seguir também o seu tema, foi entrevistada no dia 29 de junho. Das duas artistas vamos ouvir os seguintes temas: É Tão Bom Ser Tua, na voz da Cristiana Pereira, e na voz da Andréa C., Doce Nem, um tema que é original da própria cantora, que também já foi locutora de rádio. Lembro-me perfeitamente desta conversa, aliás, como as conversas que tive aqui com os outros entrevistados, lembro-me perfeitamente dessa conversa tida então com a Andrea C. sobre a propósito de ser também, de também ter sido em tempos locutora de rádio. Pois é. É assim que seguimos nesta edição do nosso programa, do nosso Eclipse Total, para ouvir então agora a cantora Cristiana Pereira. A música chama-se É Tão Bom Ser Tua. Confidente, doce mãe, mais dois temas, mais dois entrevistados. Para começar o mês de julho, tivemos a Tina T como entrevistada. Ela passou aqui pela Antena Web no dia 6 de julho de 2013. Uma semana depois, no dia 13, aliás, um mês todo ele cheio de entrevistas, foi a vez da Marlene Costa nos também fazer parte aqui do nosso Eclipse Total enquanto artista entrevistada. Tina T vai-nos trazer a Baby. Marlene Costa, cantora borense, vai-nos trazer O Que Tem Ela, duas músicas que até se comparam em termos rítmicos, em termos de sonoridade também, como aliás a sequência anterior, e são realmente dois nomes que eu acho que são importantes. Marlene Costa, um dos nomes recentes da música portuguesa, Tina T é uma das resistentes à crise, não é? Começou como corista e depois passou, portanto, para cantar a solo, não é? Numa altura muito complicada, portanto, do mundo da música portuguesa. Vamos conferir estes dois temas e vamos ficar então por esta ordem, com Tina T e o tema Hey Baby, e Marlene Costa com O Que Tem Ela. Sempre alguém que pode ocupar o lugar. Não sintas pena nem culpado de tudo terminar. Sabes brincar, jogar a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Sabes brincar, jogar a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Baby, nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma lágrima, vou procurar outra paixão. Não há como voltar atrás, não tenho nada a perder. Contigo não quero mais nada, parei de sofrer. Sabes brincar, jogar a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Sabes brincar, jogar a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Hey baby, nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma lágrima, vou

acorde. Não há roda que mais rode do que a roda da máquina. Sabe-se lá quando o sorte é bom ou má. Sabe-se lá amanhã o que virá. Breve desfaz-se uma vida honrada e boa. Ninguém sabe quando nasce, para que nasce uma pessoa. Preciso é ser-se forte. Ser-se forte e não ter medo. Mas porque às vezes a sorte, como a morte, chega sempre tarde ou cedo. Ao seu destino, nem para o que está guardado. Pois por um condão divino, há quem nasce pequenino para cumprir um grande fado. Sabe quando nasce, para o que nasce uma pessoa. Tu já perdeste o tom, tu já perdeste o...